pensei que não existisse tanto amor, que a vida nunca fosse assim, trazendo tanta dor pra mim. Eu pensei que o amor nunca tivesse fim, mas o destino mal não quis que eu vivesse tão feliz. Ontem eu senti a paixão por um alguém. Hoje vivo triste a sofrer sem ter ninguém. Eu pensei por um alguém. Hoje vivo triste a sofrer sem ter ninguém. Eu pensei que não existisse tanto amor, que a vida nunca fosse assim, trazendo tanta dor pra mim.